Fecheiro 7. Maio Moço. Só quem já passou por elas ou tem imaginação é que pode fazer ideia do desconsolo que era a vida do Gonçalo em Dornelo, órfão de pai e mãe, a ser criado por esmola em casa do Anastácio. Fome, pancadaria e o dia inteiro atrás do gado na serra como um escravo, desprezível e sem uma letra, metia dó. Valia-lhe um pífaro de barro que trocara por um peão de bucho que fizera à podoa, onde contava às fragas a sua melancolia de criança infeliz. Enquanto as ovelhas, que conhecia uma a uma como se fossem pessoas, iam tosando o panasco das lombas, soltava ele as suas queixas, empoleirado nos lapedos. Lamentava-se de um abandono humano que lhe doía no coração, vazio de uma palavra de carinho ou de um gesto de ternura. Embora recebesse dos montes, sempre abertos e atentos às suas mágoas, a dádiva de uma liberdade difusa, era do próprio bafo da aldeia que precisava, quente e ritmado a bater-lhe na pele. Esse calor, porém, estava Dornelo longe de lhe o dar. A solidão do pastor entranhara-se de tal modo no cotidiano da povoação que o viam entrar à noite e sair de manhã, como se ele fosse um borrego do próprio rebanho que guardava. E o seu nome nunca ocorria a ninguém, quando a arraia miúda tinha lugar de honra à mesa da gente grande. Todos os rapazes da idade do Gonçalo guardavam na memória uma aventura. Um fora de profeta na festa, outro vestira opa e segurara as borlas do pendão, outro pegara na caldeirinha no dia de Páscoa. Eu, nada. As grandes horas de Dornelo passavam-se à margem da sua vida rota e desamparada. Nem sequer fizera a primeira comunhão, sem licença de ir à doutrina, enquanto os mais, de roupa nova e laço branco na manga do casaco, pisavam solenemente as lajes da capela, calcorreava o desgraçado as veredas do Cabril. Assim decorria tão negregada a existência, quando o destino compassivo lhe modificou a catadura de uma maneira inesperada e bonita. Fria já de si, a montanha, naquele ano, encaramelara de vez. Punha-se o nariz fora da porta e as espadanas do ribeiro eram lâminas de gelo a trespassar-nos. Mas que remédio se não levar o gado à serra a pastar o cincelo? Ora, os nevões, o nevoeiro e o codo são a bem-aventurança dos lobos. Num desses dias em que só havia brancura de morte por todos os lados, de repente surgido, não se sabia de onde, o Gonçalo deu com os olhos num a abocar-lhe uma cordeira. O cão do guarda ficara-se na povoação, atrás de uma cadela na caiça. Alentado e de poucas festas, era ele que dava paz e segurança ao rebanho, numa vigilância guerreira, simbolicamente representada na coleira eriçada de pregos. Por isso, sem aquela proteção, o mesmo terror que tresmalhou as rezes siderou o pastor. Garanho de frio e de medo, o pobre coitado mal podia segurar no lodão. Bombeavam-lhe as pernas e o couro da cabeça queria despegar-se-lhe dos ossos. Mas subitamente, por mistérios insondáveis da natureza humana, ergueu-se-lhe dentro do corpo acobardado uma onda de coragem e arremeteu com tal fúria sobre o ladrão que parecia uma fera a avançar sobre a outra. Grande corno! Gritou, a dar solidariedade aos berros da ovelha agadanhada enquanto levantava o varapau. Filado à cernelha da churra, o salteador negava-se a largar a bocada. Ágil e teimoso, tentava arrastar a presa e furtar-se aos golpes. O gosto doce do sangue exacerbava-lhe a fome e assanhava-lhe a teimosia. Tanto montava as bordoadas choverem como nada. Cabrão! Cada vez mais desesperado, o cacete ia e vinha, numa raiva animada de minuto a minuto pela insólita duração da violência. Larápidos infernos! Impávidos, os montes, numa neutralidade polar, assistiam à luta. Nem os comoviam os balidos lancinantes da borrega, nem a angústia do garoto a lutar à sobreposse. Não a levas nem que te danes. O ímpeto inicial, fruto da espontânea reação a qualquer desafio que nos é feito, dera lugar a uma serena e voluntariosa consciência protetora, rei dos animais pela razão. O pastor perdera o sentido do perigo e o terror dele. Agora era um inexorável fiscal da ordem a impedir desmandos. Excomungado! Num salto imprevisto, o inimigo arredara-se de uma estadulhada que parecia certeira e o cajado batera em falso num fregão. E esta? Desiludido com a perícia da emenda, que foi rápida e lhe assentou em cheio no lombo, o lobo hesitou. Mas quando se resignou a abandonar a vítima e se dispôs a fugir, o Gonçalo cortou-lhe a retirada. Tem paciência, agora ficas aqui, disse e redobrou a força das mocadas. Não pões os queixos em mais nenhuma. Derreado, o lobo arreganhava os dentes inutilmente. Com mais 3 ou 4 amacios, estava liquidado, com a espinha quebrada, caído aos pés do vencedor. Calhou ser dia de feira em São Lourenço e o Nicolau Almocreve, que regressava à casa, dar de chofre com aquele espetáculo. O catraio, pálido de emoção e possuído ainda da fúria vingadora, amigar os ossos do agressor. Este, esquadrilhado, a babar a neve do sangue da agonia. Com 30 milheiros de diabos! Tu onde arranjaste tanta coragem, rapaz? O pequeno limpou o ranho do nariz. Filho de quem o pariu! Olha o que ele fez! Sem vaidade, singelamente, mostrava a mola que o empurrara, a ovelha morta. O Nicolau, e logo a seguir do Renelo, é que não viam no feito senão a valentia, na sua pureza original. Quantos e quantos, em semelhante situação, não teriam dado às de Vila Diogo. E a vida de Gonçalo transfigurou-se. Relatada a façanha e provada com a presença da bicheza que percorreu o povoado em procissão, um outro sol iluminou os seus gestos, as suas palavras, a sua solidão. Todos passaram a dar-lhe a dignidade que lhe negavam até ali. Os grandes queriam protegê-lo, os pequenos imitá-lo. A mestra protestou que era uma barbaridade deixá-lo analfabeto. O abade declarou que ia ensinar-lhe o catecismo. A ração aparecia-lhe dobrada no burnal. Começara, entretanto, a primavera a despontar da terra e dos céus. Não havia outeiro encardido que se não cobrisse de lírios, torgas e tojos em aleluia. O rebanho, farto, anediava. E a flauta de barro trinava de manhã à noite nos lábios do pastor, curados do cieiro. Muito bem toca o demónio do garoto. Herói do povo, aconchegavam-no orgulhosamente à fibra mais generosa do coração. Inventavam-lhe façanhas antigas, ditos cheios de graça, habilidades que nunca tivera. Do deserto monótono de outrora, ia surgindo uma biografia rica, divertida, recheada de peripécias e de sentido. Pareciam abelhas a encher um favo. Ninguém queria deixar de colaborar na gesta redentora. Uma vez vi-o eu, por causa de um ninho, subir ao alto do negrilho, que até a gente se arrepiava. Dita, a mentira mudava logo de sinal aos olhos do próprio mentiroso. Transformava-se numa verdade evidente, óbolo de boa vontade deposto aos pés do ídolo, passava a fazer parte da sua intangível realidade. Tinha ele 10 anos, quando deu tamanha capilota à minha burra, saltou-lhe para cima do lombo, credo, santo nome de Jesus. Pouco a pouco iam tornando sobrenatural tudo quanto fora medíocre na vida do pequeno. Uma glória sem raízes parecia-lhes inverosímil. e doiravam-lhe o passado, forjavam-lhe a perfumada crónica dos que merecem, por qualquer ação grata aos semelhantes, que se lhes estenda aos pés, desde o berço à mortalha, um tapete de luz. Mas nada disso os satisfazia ainda. E as próprias serras resolveram então propor um remate alegórico àquela azáfama nobilitadora. Cada vez mais floridas, metiam pelos olhos dentro uma apoteose de cores. Urdido mito, que melhor remate do que nimbar a divindade da alegria conivente da natureza. E o Gonçalo até santas mulheres teve ao serviço da sua causa. Para onde levas o gado hoje? Perguntou-lhe à saída de casa a filha do patrão, a Sílvia, a olhá-lo numa carícia de Madalena arrependida. Para o vimieiro. Calha bem. Porquê? Isso é cá um segredo. Na sua inocência, nem pensou no dia em que estavam, que era o 1º de maio, nem adivinhou a fundura da intenção. Só à tarde, quando encantava os penedos a arrancar melodias da alma, é que viu um bando de raparigas surgir detrás de um outeiro, como se fossem atraídas pelo som dos seus trilos. Carregadas de flores de giesta, rodearam-no e puseram-se a adorná-lo como um deus. Submisso, deixou-se vestir e coroar por aquelas mãos carinhosas e devotadas do ouro que a imaginação há muito lhe prometia e agora lhe era finalmente entregue. E assim, feliz e festivo, entrou em Dornelo. O Bruxedo. Apesar de a Gomes ter as farroncas que toda a gente sabia, a melra foi-lhe aquele corpo que lhe derreteu, a maior coça de que há memória enfeitais. A velha parecia o diabo, não parecia mulher, que perdoava tudo menos que lhe mordessem na reputação das filhas. Estavam casadas e muito bem casadas. Quem quisesse falar de marafonas, falasse das de Vila Velha, e desancava a outra com estas razões. Feitais, embora não pusesse as mãos no fogo pela honra de ninguém, gostou do corretivo. A Gomes a dar lições de moral, porque boca nos mandava Deus a verdade. Os 65 anos da Melra é que não eram para semelhantes avarias. 15 dias depois do barulho, de tão magra e desfigurada, metia pena. Você que tem, Tijuana, anda tão desolhada? Nem sei. Dores no corpo, sem nenhuma vontade de comer. Quebrada. A Melra fora sempre como o aço. A ter os filhos era um ai que lhe dava. Ao mato, punha cada carrego à cabeça que até as mais se envergonhavam. A cegar, enquanto as outras faziam 5, fazia ela 10. Forte. Também lhe comia e bebia como uma valente. O homem, o Inácio, quando iam às feiras, já sabia. Onde ele virasse um copo, ela virava outro. Uma mulher de armas. Mas desde a tosa na Gomes, nem uma candeia sem azeite a apagar-se. Lá o que tenho, Deus é que sabe. Agora que não é coisa boa, não. Dói-me tudo. Repugna-me a comida. Sinto palpitações. O Inácio, que também estava na casa dos 70 e se sentia cada vez mais duro no cerne, garantia ele, não entendia aqueles flatos, porque eram flatos, sem dúvida nenhuma. Eu não sou mulher de flatos, protestava a Melra. Quem pariu 12 filhos, como eu pari, sem um desejo, sem uma palavra que se ouvisse na rua, não é de flatos. Pois olha que ou eu me engano muito, insistia o Inácio. Que há de ser? Na cabeça da Melra andava um diagnóstico à espera de se escapulir e numa hora de maior fraqueza abriu-lhe a portinhola. Até já me lembrou? Cala-te boca. O quê? Que me fizessem qualquer bruxaria. Deixa-te maluquices e vê se tens propósito. Só cá faltava mais essa, valha-te Deus. Eu sei lá. Sinto-me tão cansada, tão moída. São flatos, não é mais nada. E tu a dar-lhe? As noites eram grandes. E o Inácio tinha tempo de aturar a mulher. Encheu-se de paciência e pôs-se a meter um pouco de rigor masculino naquele juízo avariado. Não havia feitiços. O povo ignorante é que acreditava nesse e noutros disparates. Pusesse os olhos nas pessoas de certa categoria. Nunca se ouvira dizer que a senhora fulana ou o senhor cicrano andassem com o diabo no corpo. Só a gente baixa, coitada, por falta de instrução, palavra de honra, estava absolutamente convencido. A Melra borrou-lhe o discurso. Diz-lhe que não. A Diolinda começou também assim. Que eram maleitas, que eram febres intestinais, que eram sífilis, e vai-se ver, tudo mandingas da Leopoldina. O Inácio riu-se. Coitada da Leopoldina! O poder dela era tanto como o dele. E que motivos dera ela à Leopoldina para lhe fazer mal? A ela, nenhuns. Então já vês. Pois olha que não se me tira do pensamento. És teimosa. Serei. O pior é o resto. Seco-me de dia para dia. Diante daquele argumento, o Inácio coçou a cabeça. Lá que a mulher sumia, sumia. A Leopoldina é que não era para ali chamada. A que título? A Melra concretizou então, numa clara luz, as penumbras da sua intuição. Por incumbência da Gomes, tão certo como Deus está no céu, não se largam umas amizades, uns namoros. Lá vens tu com enredos, mulher. Trata de dormir e amanhã vai ao paliteiro que te vende a sal amargo e toma-o. Isso ou são flatos ou é estômago sujo. A Melra, apesar do purgante, não melhorou. E como tivera aquele grande barulho com a Gomes, e agora a Gomes não saía de casa da Leopoldina, aqui Del Rey que andava enfeitiçada. Tenho a certeza. Até dou conta quando me estão a cozer a andilha. Acordo de noite com os alfinetes cravados no corpo. Valha-te um burro, mulher. Reloucaste. Depois de velha, reloucaste. Eu sinto elas picarem o mono. Mas que mono? Só ao cabo de grandes explicações é que o Inácio veio a saber do que se tratava. Era, pelos modos, uma figura de pano que representava a pessoa a desgraçar, onde a bruxa fazia os malefícios. Judiaria feita no boneco era tal e qual como se fossem nós. Estás num lindo estado, sim, senhor. E tão sã que tu eras do miolo. A Melra, obcecada por aquela ideia, nem ouvia as ironias do homem. E é que dão cabo de mim as coeiras, uma agonia, não se me abre a boca para nada, uns apertos no coração. Bem, se até amanhã não melhorares, vou-te buscar o barbeiro. Que hei de eu fazer? Assim é que não podes ficar. E que venha a Emília tratar de ti. O curandeiro da Azóia, chamado e posto ao corrente do que se passava, auscultou, apalpou, virou, receitou uma garrafada e prometeu a cura. Qual o quê? A Melra sentia-se cada vez pior. Bota-te à serra à casa da Santa, se me queres viva. Leva-lhe uma camisa minha e conta-lhe tudo. O Inácio então resolveu cortar o mal pela raiz. Iam, mas era no dia seguinte à vila. Consultar o doutor Amaral. Santa. Santa estava a mulher da caixa dos pirulitos. Deitou-se nessa firme resolução e acabara apenas de adormecer quando repentinamente a Melra piorou. Foi-lhe fazer chá de cidreira e deu-lhe. A doente pareceu melhorar, mas passadas algumas horas, já de madrugada, estava ele a pegar no sono outra vez. A Melra deu um grande grito. Ai, que aquelas grandes putas atravessaram-me a alma. Ai, que eu sinto-me estrafegada. Ai, Jesus, que eu morro, ai. O Inácio ergueu-se de um salto. Sossega, mulher, sossega. Valha-me Nossa Senhora. Palavras. Infeliz, ficara-se-lhe já. Doido, sem um gemido que lhe abrandasse o desespero, tal e qual como saíra da cama em ceroulas, correu para a rua desvairado, à procura de um socorro impossível. Num relâmpago, desandou a chave e levantou o gravelho. E mal puxou a porta, caiu-lhe aos pés um manipanso de farrapos, todo cravado de alfinetes e com um grande prego de caibro espetado no sítio do coração.